beba desta água cristalina, pois a fonte é lá do céu, é Jesus de Nazaré. Beba e a sede acabará, tua alma se alegra num sorriso, o bom remédio. Beba desta água cristalina, pois a fonte é lá do céu, é Jesus de Nazaré. Beba e a sede acabará, tua alma se alegra, um sorriso, o bom remédio. Água que se transforma numa fonte, bem dentro do seu ventre, vai soltando pra vida. Vem.